Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marquito. Tudo bem, meu querido? Eu tô, e você? Tudo bem, eu só acho que tem que fazer meio que uma meia-culpa. Ontem, no nosso lounge lá, eu comentei o seguinte, eu falei assim, olha, eu acho que a Rádio Showtime é a que... Acho que é a que mais toca Boss Kex. Então, eu queria fazer a minha culpa. Eu não acho. É a que mais toca. E falando sério, eu, sabe que eu adoro Jojo e eu tava curtindo um monte. Não, falando sério, não dá pra errar com Boss Kex, né? Não, dá, né? Olha, e a música que eu mais gosto dele é essa, Georgia, em que ele diz que ela aprendeu tudo no banco traseiro do quadro, o carro fazendo os ruídos. Isso. Sabe o que é? Algumas coisas que mudam de cultura pra cultura, né? No Brasil, que lança do cara sair com a gata do carro, é no banco da frente baixando o banco. E nos Estados Unidos é no banco de trás, não tem que baixar. Ô Marquinho, você precisa mandar o telefone, porque esse telefone que você mandou não é da convidada. Ele ligou duas vezes, não é o dela. Não é o da convidada? É mesmo? Eu copiei e colei o número que ela deu. Vamos fazer o seguinte, então, se não for abuso, vamos começar, então, eu vou... Vamos, a gente começa. Vamos começar com a nossa pesquisa musical anos 50, então, pode ser? É, eu vou dar uma pesquisada já aqui para ver se tem alguma música que me interesse saber qual é a tradução. tá, tudo bem. Vamos lá, Rogério, tchau. Vamos para a primeira aqui, vai. In the beginning, there were nothing but rocks. Then somebody invented the wheel, and things just began to roll. Did you ever hear a tenor sax swinging like a rusty axe, humping like a frog down in a hollow log? Baby, that is rock and roll. Did you ever hear a guitar twang? Jingle, jingle, jingle, jang. Ever hear? Travou aqui, ô Rogério. Que estranho, Marco Antônio? O quê? Peraí que deu uma travada aqui, eu não sei o que aconteceu. Tá, mas foi no link que eu mandei? Foi. Tá, então eu... Eu vou ver aqui uma... Peraí, tá. Peraí que eu vou ver aí, se aí, nós devemos ter essa música. Eu passei pro Rogério um outro número, tá? Porque lá eu copiei e colei do e-mail que ela me mandou, tá? Então eu tô passando aqui pra ti um outro número, tá? Tá. Ao vivo assim acontece essas coisas. Não, mas... O Rogério já vê lá, tá. Já liga para ela. Enquanto isso, eu vou vendo o que aconteceu que travou essa maldita música aqui. Tá. É, meu amigo, vamos conversar. Mas e o Boss, então, quer dizer que das canções que tu mais gosta dele é o Georgia. É o Jojo, mas, Georgia, não tem essa, não. Uau. É essa, a melhor música dele é Georgia. É, bacana, paca, nossa, né? Ele tem um histórico. Vê se atende aí, queridão Rogério, porque eu te passei. Deixa eu fazer eu música. Com ela. Eu vou fazer música de suspense. Claro. Tá no ar, Marco Antônio. Tá. Ela está? Está. Ah, tá, perfeito. Gente, então a nossa convidada chegou, tava. Já preocupado, pra variar, eu sempre fico, né, o João, e o João gosta, assim, de me torturar um pouquinho, na hora eu noto, assim, eu fico num misto, assim, de suspense e, ao mesmo tempo, certo ódio, porque eu noto ele rindo, ele fica segurando pra não rir, mas, de qualquer forma, gente, finalmente, a nossa entrevistada tá com a gente, o nome dela é Elu Bacelar, ou Heloísa Bacelar, ela é chefe de cozinha, recebeu o Le Grand Diplôme, eu vou assassinar um pouquinho o idioma de François Truffaut aqui, tá, porque o meu francês é péssimo, mas, de qualquer forma, Le Grand Diplôme de Cuisine pela escola Le Cordon Bleu de Paris, em 1995. Ela também estudou culinária oriental na Tailândia, em 2000. Há mais de 20 anos, ela trouxe para o Brasil um conceito de escola de gastronomia completamente diferente. Ela fundou a escola, que é uma escola ateliê gourmand, com cursos práticos destinados ao grande público, ajudando a difundir de forma ampla a arte de cozinhar, e assim democratizando, né, fazendo a parte dela na democratização da arte da culinária. Ou seja, ela ensina do mais sofisticado, as pessoas a fazerem do mais sofisticado prato, do mais caseiro ao mais chique. Marquinho, oi. Só um aviso para você, se ela for começar a falar de bacalhau, você me avisa, porque eu vou dar uma corrida lá no Vila da Aldeia, comer uns bacalhau e depois... Então te prepara. Tá. Se eu sumir é porque eu tô lá no Vila da Aldeia comendo bacalhau, tá? Não, pois é, e era o prato favorito do meu pai, cara, que legal isso saber. Pois é, voltando aqui, ela sempre enfatizando o que mais importa, né, que é o sabor. A partir de 2005, ela publicou vários livros, entre eles, vou citar aqui os nomes, tá? Cozinhando para Amigos, também foi traduzido para a língua inglesa, Cozinhando para Amigos 2, Entre Panelas e Tigelas, A Aventura Continua, Bacalhau, Receitas e História, histórias né, das Águas Geladas das Caçarolas, Chocolate Todo Dia, são apenas 119 receitas para todo mundo se derreter, Brasil à Mesa, Cozinha Brasileira, Histórias e Receitas, e na França ela publicou livros sobre cozinha brasileira, o chamado Le Brasil à Table e Made in Brasil. Só queria me dizer que a minha prima, né, ela é casada com meu primo Orestinho Santana Filho, a minha prima é Renata Noleto, que é maranhense, estudou com ela, fez um curso com ela, adorou a experiência, disse que foi maravilhoso. E ela mora no Piauí, tá mandando um abraço. E também quero agradecer ao Marcos Nogueira, de São Paulo, e também a minha amiga de Londrina, Alexis Beraldo, pela força que me deram no programa de hoje. Então, finalmente, depois de tanta informação, e olha, gente, que eu apenas passei assim por cima da carreira dela. A gente vai conversar, então, finalmente, com a Elô Bacelar. Tudo bem, querida? Oi. Depois de tanta coisa. Tentando resumir aqui, querida. Tentando resumir. Me ajuda, por favor. Não, imagina. Tudo bem, querida? Obrigada só. Por isso que eu só falei oi. Eu vi, mas vou deixar mais um suspense. Tudo bem contigo? Tudo na paz. Tá. Eu que agradeço demais o convite aí de vocês, o Marcão também de ter se lembrado aí de conversar com vocês sobre essa vida da Elô, né? Não, sim, a gente vai ter muita coisa para conversar, tá? Então vou começar assim, bem pelo início mesmo, tá? Eu li que, né, começaste supostamente a realmente colocar tipo assim, entrar mesmo na cozinha mesmo, pensando já em fazer pratos, aos 6 anos de idade. Por favor, me explica como é que foi esse fenômeno. Imagina, né, fenômeno. Eu gostava, sempre gostei demais de cozinha. E a minha avó materna era uma cozinheira dessas de mão cheia, uma cozinheira de casa. De, né? Minas? Ela é de Minas? Não, não era mineira, não. Ela era do interior de São Paulo. Mas o fato é que ela cozinhava muito bem. E eu achava o máximo e ia perguntando. A gente ia almoçar na casa dela, final de semana e tudo isso. E eu perguntava. E o fato é que eu me lembro perfeitamente num dia em que eu tinha essa idade... E ela me convidou para fazer uma maionese, e eu fui, e, bom, primeiro eu me lembro como se fosse hoje, depois de, sei lá, 50 anos praticamente, que eu me lembro daquela hélice do liquidificador virando, e aquele óleo com o ovo se transformando naquele creme aveludado, assim, que... Nossa, aquilo era uma perfeição. Eu fiquei, assim, encantada, né? Vendo romance numa coisa como essa, né? Sim, na manufatura do prato, ficaste encantada com aquilo, né? Eu achei lindo ver aquilo acontecendo, sabe? Pra mim, aquilo era um... Uau, como uma coisa... Algumas coisas separadas juntas viram tão maravilhoso, né? E eu quis entender... E eu me lembro que na hora E aí a minha avó, para sobremesa, ela falou que ia descascar um abacaxi. E eu acho que ela era muito louca, porque ou confiava demais em mim, não sei. Porque o fato é que ela me deixou descascar aquele abacaxi e ela me ensinou como pegar na faca, abrir o abacaxi, cortar em fatia para que ele fosse democrático, todo mundo pegasse uma parte do mais docinho e outra parte do mais ácido. E eu achei aquilo muito engraçado. E o fato é que eu me apaixonei por aquilo e eu fui seguindo. A minha mãe sempre gostou de receber e recebia maravilhosamente bem, sempre as festas. Quer dizer que esse momento aí, tipo, com 6 anos de idade, foi tipo assim, a abertura dessa, vamos chamar assim, brincando, dessa caixa de Pandora da culinária. Ah, sim, não resta a menor dúvida, você definiu perfeitamente bem. Que legal, e que legal. Querida, e me diz uma coisa, chegaste a se formar em direito, correto? Chegou a exercer? Eu fui estudando, né, cozinhando, a cada dia que passava eu cozinhava mais, eu lia todos os livros possíveis, eu sempre adorei ler, ler em geral, adoro literatura e tudo mais, não havia, como tem hoje, uma profusão assim de livros, né? Claro. Então, na gaveta da cozinha da casa da minha mãe, sempre, assim, tinha uns 2 livros lá de cozinha, e eu lia aquilo de frente para trás, de trás para frente, sabia decore e salteado. Só que o que aconteceu? Quando eu tinha a idade, assim, de ir para, assim, para faculdade, naquela época não existia, como hoje, esse monte de cursos de gastronomia e tudo mais no Brasil. Claro que não. Havia apenas o curso técnico do SENAC. Mas aquilo era um curso técnico, não era o que eu queria. Tá, e cá pra nós, e além disso, desse curso técnico, basicamente era só um lance de cultura oral, né? Da mãe passar pra filha, né, e tudo mais, né? Com certeza, e profissionalmente falando, não existia nada, assim. Se fosse fazer um curso SENAC, era pra ser um auxiliar de cozinha e nada mais. Sim. E eu, que era uma pessoa que eu queria ir muito além, né? Claro. Então, eu com uns 14 anos, eu já cozinhava muito. E eu pensava comigo, um dia eu vou para a França fazer o que eu quero, né? E bom, eu... Já com 14 anos já pensava nisso? Ah, já, e mesmo porque eu comecei a falar inglês e francês muito pequena, e eu aprendi a falar francês com a minha outra avó, e o fato é que eu me encantei com isso, eu queria demais entender e sei lá, eu... Pra mim era um mundo que, nossa, era o máximo, né? Um universo, então, na verdade, né? Eu não tinha como fazer isso naquela época. Claro. Então eu acabei fazendo direito, meu pai trabalhava nessa área e era uma coisa, eu gostava de escrever e de ler, então não era... Assim, era uma coisa ok, né? Sim. E o que eu comecei a fazer? Só que aí, lá pelas tantas, eu acabei a faculdade, eu era uma aluna... exemplar, assim, notas super altas, tudo isso, mas não era a paixão da minha vida, mas tudo bem. Aí, quando eu conheci o meu marido, eu era novinha também, e a gente, meu marido é historiador, e ele, quando eu conheci, ele tinha acabado de chegar da França, ele tinha ido fazer um estágio lá, ele estava começando o mestrado. E aí ele me contando sobre tudo aquilo que ele tinha visto e tudo isso, eu falei para ele, um dia a gente vai, né? Bom, o tempo passou, a gente casou logo em seguida da faculdade e eu sempre pedindo informação de lá, como que era, como não era, até que lá pelas tantas chegou o momento, né? Eu já trabalhava como advogada há muitos anos. E qual área do direito? Direito civil. Ah, tá. Mas, enfim, eu fui indo, mas ao mesmo tempo, eu estudava sozinha, eu consegui, lá pelos meus 16 anos, um Larousse Gastronomique, que é uma enciclopédia francesa de cozinha, e eu li aquilo sozinha, era uma coisa meio doida. Mas o fato é que eu acabei indo para lá, fiz todos os cursos possíveis, cozinha, confeitaria, panificação, a parte toda de traiteur, que é a parte, vai como se fosse rotisserie e tudo mais, e fiz os estágios todos. E lá eu descobri que eu gostava demais de ensinar, né? E eu descobri isso de um jeito meio engraçado, porque havia um número de alunos na escola que era americano, japonês, e que iam para lá fazer um curso de culinária francesa sem saber falar francês e sem se interessar em aprender. Eu achava aquilo uma ideia muito louca, mas enfim, existia. Eu tenho um problema e também eles... com quem pelo menos não compra um livrinho com básico do idioma no local que vai visitar, né? Gente, eu acho que é o básico do básico, né? Sim, é o básico mas do básico. Eles não faziam isso. Sim. E o fato é que eles assistiam às aulas práticas, então eles repetiam como se fossem macaquinhos. O que aconteceu, assim, visualmente, mas sem qualquer compreensão das coisas. Dá pra chegar em casa e trocar o sal pelo açúcar, já que o visual é parecido, era branco, né? Exatamente. Perfeito. Você falou com toda a propriedade, você resumiu numa coisa. É que eu já fiz isso algumas vezes. É. E aí eu só sei que, na hora dos intervalos, um vinha e me perguntava, mas Elô, você entendeu por que que fazia isso ou aquilo? E aí eu comecei a explicar, porque como eu falava inglês e falava francês, eu comecei a virar meio elo, sabe? Claro, claro. E essa começou a juntar a gente em volta, todo dia na hora do intervalo, juntava um grupo. Uma intermediária entre o professor, entre o mestre e os alunos. Ah, tá, quase uma tradutora intérprete, uma tradutora simultânea, diríamos assim. É, só que era na hora do intervalo sim, direito a explicações detalhadas, com ir e vir, entendeu? E aí eu percebi e falei, poxa vida, olha, é uma coisa divertida, eu adorava fazer isso. Que legal que você está citando isso, querida, só te interrompendo um segundinho, porque eu ia te perguntar, a próxima coisa que eu ia te perguntar era como é que era esse teu lado pedagógico, já que tinha desenvolvido, então já está respondendo aí. Então, eu achava divertidíssimo, sabe? Começar a explicar do começo ao fim, parece que eu estava ajudando alguém a desvendar um mistério, sabe? Eu tinha alguma coisa desse... Eu tenho alguma... sim. Eu só sei que... eu achava muito divertido tanto traduzir quanto explicar, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu continuei trabalhando no escritório por um tempo, já estava escrevendo o meu primeiro livro... E era uma vida de maluco, porque com filha, marido, tudo... Filhas, claro, marido e tudo mais. Mas, ok, vambora. E aí... Só uma pergunta, o teu marido tem talento pra culinária ou é mais que nem eu, assim, mais a parte da cozinha que ele mais entende ele que é de devorar? Ele come mesmo, devora. Então tá, parecido também comigo, tá. Ele, assim, ele se vira o básico, entendeu? Sim, é daqueles que vão morrer de fome, pelo contrário. Mas não se importa muito, porque também tem tudo de mão beijada, né? Perfeito, a minha filha mais velha, a minha mais velha também gosta de comer. Mas a mais nova adora comer, ela fez gastronomia também, mas a praia dela é a fotografia. Fotografia, sim, que ela trabalha contigo até. A Ana trabalha comigo e faz fotos maravilhosas e apetitosas, né? Porque ela Eu vi algumas das fotos, alguns trabalhos dela e ficou até a tela do computador meio lambida, assim, porque... é muito bom. O visual é... Nossa. E me diz uma coisa, querida, só assim, continuando... sobre essa ideia de democratizar a culinária, né? Então, a escola foi isso, sabe? Uhum. A escola foi isso, foi o primeiro ponto de democratização, porque eu cheguei aqui e eu falei, pera lá, eu gosto de ensinar. Naquela época estava sendo aberto o primeiro curso da Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo, de gastronomia. Mas quem ia para essa faculdade era quem tinha alguma pretensão, teoricamente, a nível profissional. Claro. Né? Agora, o amador, a pessoa comum que quisesse aprender um pouquinho a mais, querendo uma aula prática, não tinha onde ir. Havia uma escola que ainda existe em São Paulo, é super tradicional, a Vilma Covese, fez um trabalho incrível. Mas a escola da Vilma, naquela época, era exclusivamente uma aula demonstrativa. Então, ninguém colocava a mão na massa. Sim, sim. E o Ateliê Gourmand, quando a gente criou, eu assim, idealizei a escola e a minha sócia era a Paula Moretti Riscala, que hoje é do site blog Tá Na Mesa. Uhum, e a Paula e eu inventamos um modelo totalmente alternativo. As pessoas se reuniam ao redor de uma bancada, onde ficava o chefe, uhum. E ao redor dessa bancada eram 12 alunos por vez, no máximo. Então todo mundo assistia o chefe a preparar o prato e depois cada um ia para o seu canto para preparar a sua versão, né? Uhum. A receita do chefe era partilhada, todo mundo experimentava, né? Era o parâmetro. E sim. Depois cada um fazia o seu e levava o seu para casa. Entendi, então, mas, ou seja, o prato que o chefe mostrava era visto como era usado como um parâmetro, né? Como, era referência. Como se fala em inglês, um template, uma referência, tá? Exatamente. Só uma coisinha, assim, eu algumas vezes, né, obviamente comi muito mais do que preparei, mas eu já inventei uns pratos, assim, basicamente fettuccine com polvo. Que eu gosto bastante de polvo. Só que, claro, cada vez mais difícil encontrar polvo. Eu comprava umas latinhas, vinha importado do Uruguai, essas coisas. Mas, assim, eu gosto muito da parte de criar, que é isso que me atraiu aos teus talentos, porque eu gosto de criar os molhos à base de suco de frutas. Ah, é uma delícia. Me fala um pouco desse lado, assim, criativo, né, que explora e dá tanto espaço, porque... Por exemplo, algumas das coisas que eu vi que ensinas a fazer, por exemplo, tem nhoque de banana, tem o teu pão de queijo, por exemplo, foi considerado o melhor do centro do país por críticos de gastronomia da Veja, tem torta de tomate e cebola caramelizada, lasanha la bolognese, tem até, pô, eu vi até receita de licor de jabuticaba, ou seja, depois da pessoa comer, ela pode até, de repente, encher a cara e curtir. Então, Marco, essa é a minha questão, entendeu? Eu uhum. sou uma pessoa muito curiosa, muito. Uhum. E as pessoas me perguntam do que eu gosto mais, se é do doce, salgado, blá, blá, blá. E eu, na verdade, eu nunca sei dizer, e a minha resposta é que, na verdade, eu gosto do que eu estou fazendo naquela hora, né? Entendi. E é verdade. Mas o que acontece? Eu gosto de pesquisar. Então, nas minhas aulas do Ateliê Gourmand, eu fazia pesquisas gigantescas. E eu, assim, com essa minha curiosidade, assim, eu falava assim, não, hoje eu vou dar uma aula de cozinha, sei lá da onde. Aí eu pesquisava isso, aquilo, para fazer um mergulho nesse assunto. Claro. Transformava aquela cozinha quase naquele lugar, entendeu? Realmente, as receitas eram muito especiais para aquele momento. E, assim, eu fazia dos assuntos, assim, os mais variados. Então, quando eu escrevi meu primeiro livro, O Cozinhando para Amigos, de 2005, uhum. Ele já tinha bem isso em foco, né? Em inglês a tradução foi literal, né? Cooking for Friends, né? Exatamente. Tá. E era literal em todos os aspectos, porque não era só para receber as pessoas, mas era para receber com momentos muito especiais e, não posso dizer mais temáticos, mas vamos usar essa palavra de um jeito mais... por exemplo, eu tenho um capítulo que eu falo... almoço na varanda, né? Aí eu começo assim, que tal receber lá fora, levar a mesa lá para fora, num dia de sol, fingir que você está comendo lá fora, lá, sei lá, mesmo que seja na varandinha, aproximava sim. a janela, a mesa da janela, vai, só para mudar a luz da casa, por exemplo. E mudar um pouco de ares, né? Claro, claro. Aí claro. Você faz uma refeição toda alegre, colorida, com jeito de ensolarado, já vai ter uma característica X. Ou senão você fala assim, hoje é para um dia frio, hoje é uma coisa mais requintada. Tá, mas hoje de novo, vai ser... já te interromper, deixa só te ter para desculpar mais só uma coisa. Imagina. Também tens um trabalho, obviamente, também voltado até para um lado, eu chamaria assim, meio de geográfico da coisa, né? Que eu sei que também tens... cursos ou tem receitas, obviamente, que separam até assim, baseado na cultura regional de cada parte exatamente, do país. Exatamente, eu sempre tive fascino por isso. De ver o que cada lugar, o que se come em cada lugar, porque isso conta a história daquele totalmente. Povo, daquela comunidade. É uma das formas mais, mais marcante, eu acho, da expressão cultural de cada povo é o que eles comem, né? O que cozinham. Exatamente. Né? Sim, então, perfeito. Assim, eu sempre gostei de mergulhar nesses assuntos para entender um pouco de cada lugar, de cada povo, de cada região e tudo mais, né? Só que o que eu acho que é bacana? Você aprende a fazer alguma coisa do jeito do que aquele lugar aí faz, né? Conhecendo os ingredientes de cada situação, de cada lugar, e depois você vai levar isso para a sua vida, porque não necessariamente no seu dia a dia você tem tempo de preparar aquilo daquela forma mais tradicional, ou você tem todos os ingredientes, enfim. São necessárias algumas adaptações e substituições também, né? Até porque restaurantes até internacionais, no caso, fazem isso, né? A gente sabe, por exemplo, que a comida mexicana no México é ligeiramente diferente da comida mexicana feita no Brasil e tudo mais. Né? Eu não acho nada errado. Eu acho que é a sua visão daquele negócio. O que você não pode, por exemplo, é colocar que aquilo é aquilo. Não, você vai colocar que aquela coisa é com o seu olhar, é do seu jeito, ou com, sei lá, toques de sei lá o quê. Né? Sim, que aquilo é uma adaptação, e isso não tem nada de errado, porque a vida é assim, né? E na cozinha a gente vai fazendo e recriando o que se conheceu e que as pessoas fazem e refazem há séculos, né? O que a gente faz é pegar ideias legais de um lugar, emendar com outros, né? E nos meus livros eu sempre procurei fazer isso. Eu, assim, eu respeitava e ouvia o que cada lugar tinha de bom para me contar, né? E depois eu vou fazer a minha leitura daquilo e trazer aquilo para o meu momento. Então, assim, aí você está falando de pesquisa de fruta, por exemplo. Eu amo fruta. Há uns, sei lá, 5 anos mais ou menos, me convidaram no Estadão, do Paladar, para fazer um Natal inspirado em frutas. E foi muito legal, porque eu usei frutas desde os aperitivos, aos molhos de carne, à sobremesa, mas cada uma apresentada de uma determinada forma. E eu usei frutas silvestres brasileiras, né? Então eu fui trabalhar a pitanga, a jabuticaba, a goiaba, araçá, uvaia. Foi muito legal, né? E então, assim, eu me divirto em fazer essas coisas. Então, nos meus livros, eu sempre procurei... Ah, vamos brincar hoje de, sei lá, um jantar na Toscana. Então, tá bom. Então, vamos pegar algumas receitas legais daquela região e trazer para o dia a dia. E aí, é o que você falou do polvo, né? Não é sempre que você tem um polvo legal na mão. Não é todo lugar do Brasil que você tem um polvo. Pois é. Ou do mesmo jeito que não é qualquer lugar que você tem tucupi, entendeu? Claro. Então, às vezes, você precisa... Ai, aquilo era tão bom, mas hoje eu não tenho isso aqui. Deixa eu fazer uma coisa que vai me lembrar aquele outro prato, sei claro. Lá. Isso é o mais divertido, é abrir a cabeça das pessoas para pensar um pouco fora da caixinha, mas com lógica, né? Thinking outside the box, perfeito, perfeito. Exatamente. E querida, assim, ó, dos teus livros, tá? Só repetindo aqui para o pessoal, eles são todos assim facilmente encontráveis ainda? Porque tem livro teu de, obviamente, de 2005, né? Assim, então, esse primeiro livro, 2005, o de 2005, Cozinhando para Amigos, que é um mega sucesso, ele está esgotado agora, mas estou aqui lutando para ver como a gente pode fazer uma nova reimpressão, edição. Né? Porque... Sei lá, eu vendi praticamente 20 mil exemplares, o que no Brasil é muita coisa. No Brasil inteiro. Pensando em um livro cheio de fotografias, que tem quase 300 páginas, isso é muita coisa. Mas, no momento, a edição em português está esgotada. Tá, por parte, o Cozinhando para Amigos 2, eu adoro o subtítulo, né? Entre panelas e tigelas, a aventura continua, né? Parece ser uma sequência de filme de ação. Esse é um livro xadrezinho de verde. Isso. Né? E esse tem para vender. Aí os de Brasil, o bacalhau, que é um assunto que eu amo, que dá muita história para contar, né? Sim. Esse tá esgotado também. Eu tô praticamente com um outro pronto aí. Agora é só questão da gente ver. Eu e a Ana aqui também. Mas sobre o mesmo assunto ou outro livro de culinária? outro, né? Porque Tudo bem. Dá pra inventar mil. Sim, eu só tava... Só pra gente não se perder aqui, querida. Eu escrevo sem parar. Então... sensacional. Tá, então o bacalhau também está. Tá com a circulação por enquanto. Tudo bem. Agora, o chocolate todo dia, esse 119 receitas pra todo mundo se derreter. Esse tem. O Brasil à mesa. O xadrezinho de azul está esgotado. Tá. Mas existe um outro de histórias de cozinha brasileira. Tá, é o Cozinha Brasileira e Histórias e Receitas, que eu acho que foi de 2018 ou 2019, não é esse? 2019. Tá, esse ainda tá? O Brasil à mesa, que é um de capa xadrezinha, esse está esgotado. Tá. Agora, Cozinha Brasileira. Esse muito legal, que é o Cozinha Brasileira, que saiu no ano passado. Isso. E esse tem, né? Tá bom. Agora, hoje em dia, além dos meus livros, quem quiser, a gente tem um canal... Isso, nossa, querida, além de ótima cozinheira também, és médium, que eu já ia te perguntar isso. Teus poderes paranormais estão funcionando. Fala pra gente, então, do teu canal no YouTube e também do teu site, né, da tua página. É, tem o site que se chama nacozinhadaelo.com.br, né? Tudo junto, né, nacozinhadaelo.com.br. Elo com H, obviamente, gente, Heloísa com H. Elo isso. Com H. É meu e da minha filha, Ana Bacelar, que é a fotógrafa e minha super companheira. Com as fotos dela, né? Com fotos da Ana, e nós duas fazemos, assim, toda a concepção do... A criação, o que nós vamos fazer aqui e ali, a gente decide mil coisas juntas. E é super didático, maravilhoso. E também tem o canal do YouTube com vídeos, e o nosso Instagram, que também é tudo na Cozinha da Lu. Como é que é, primeiro, o canal do YouTube? Como é que a pessoa acha o canal no YouTube? Na Cozinha da Lu também. Tá, E no Instagram também a mesma coisa? Na Cozinha Delô também. Tá, perfeito. Agora, além disso, eu tenho o Lá da Venda, que é um armazém, café e restaurante, que fica aqui em São Paulo, na Vila Ana Madalena, onde eu sirvo esse meu pão de queijo maravilhoso e outras coisas bem gostosas, de bolos e tudo mais. Tá. Só que agora, diante da pandemia, a gente está reabrindo aos poucos. Sim, né? Perfeito. Mais o nosso pão de queijo e tudo mais, já está começando a ser entregue. É inacreditável, porque eu já fiz montes, centenas de entrevistas, mas assim, de literalmente salivar é a primeira vez. Então, querida, minha irmã, fala uma coisinha assim, sem querer parecer pretensioso, assim, mas se pudesse, de repente, resumir o que é esse talento, esse teu gosto pela cozinha. Pode me falar assim, um pouquinho, sei lá, se fosse um passaporte à culinária, o que ela representaria para ti? O que a culinária representa para ti? Tudo. Uau. Que nem teu oi, foi bem curto e rápido. Para mim, duas coisas assim, uma vez eu falei que eu respirava receitas, né? E que eu leio receitas como se fossem romances. E para mim isso é verdade, porque a cada linha entre linha, a cada espaço entre uma palavra e uma coisa e outra, eu parece que eu consigo pensar em alguma comida, né? Eu sonho com receitas, o meu criado mudo amanhece cheio de papelzinho rabiscado de coisa que eu sonho, acordo e escrevo, né? Mas o Arnaldo Lorenzato, quando ele escreveu o prefácio do Cozinhando o 2, entre panelas dois. E tigelas, o de capa verde, ele disse que eu era uma Xerazade de forno e fogão. E para mim, talvez, aquilo tenha sido das coisas mais incríveis que alguém já falou. Assim, eu fiquei alucinada com aquilo. Que legal. Porque eu sou isso mesmo, sabe? Uma história emendada na outra, uma história sem fim. E voando, sabe? Eu me vejo meio de tapete mágico, sabe? Voando de cozinha em cozinha, aprendendo um pouquinho de cada lugar e conseguindo ensinar isso sempre. Sempre para frente. O interessante disso também, se me permite, é que muita gente não para de pensar como a culinária foi usada muitas vezes como um meio diplomático de se conhecer outras culturas, né? Inclusive, se visitar países e tudo mais, né? Você não convida para tomar um cafezinho? Claro. Não que você queira falar de uma coisa mais chata, você vai falar, ai, vem cá tomar um café comigo, e aí vai, né? Claro, mas... claro. Não, inclusive, de até por, não só o cinema, por exemplo, né, que é a área que eu sempre amei, mas o cinema, acho que quase que lado a lado com a culinária, no sentido de ser um chamativo para a pessoa conhecer uma cultura que para ela seria estrangeira. Com certeza. E quando junta cinema e comida, então aí é espetacular, né? Perfeito, não, é sensacional. Eu amo cinema e aí, assim, tem histórias tão lindas e que às vezes a comida entra de um jeito tão delicado e sutil, mas sim, faz com que aquela história ganhe. Parece que a pessoa que está assistindo ao filme sente já até o aroma do que está acontecendo naquela cena. Sem contar que depois até surgiu um subgênero, né, a partir daquele sucesso, A Festa de Babette, aquele filme que dá mais vez, né, que foi um quase que um subgênero de cinema, que é cinema e culinária, né? Então a gente pode pegar também, tem um filme maravilhoso, Big Night, A Grande Noite, que também com a Isabella Rossellini, que também fala disso. Quer dizer, é muito interessante isso mesmo. Mas assim, ó, eu só posso te dar uns parabéns, porque eu acho que uma coisa que ainda mantém gente um pouco, as pessoas, algumas pessoas distantes da ideia de cozinhar, é porque eu acho que o approach de muitos chefs, quando vão para a TV, alguma coisa, eles parecem assim, tipo assim, olha, fica aí assistindo aí na plateia que eu vou cozinhar e mostrar como eu sou talentoso. E às vezes parece uma coisa inalcançável, né, inacessível, correto? Não, eu gosto de mostrar o contrário. Sim, todo mundo que quer consegue fazer, né? Eu sempre brinco que eu não acredito em receita difícil. Eu acredito que existam receitas trabalhosas, né? Mas se você falar, não, eu quero e vou encarar o trabalho, você pega e vambora, vamos fazer tintim por tintim até chegar lá, né? Perfeito. Mas eu acho que a comida... Gente, o problema é... O processo é importante, porque você, com técnica, você vai fazer tudo correto para dar certo no final, né? Se você fizer de qualquer jeito, o teu resultado não vai ser nota claro, 10, né? Claro. E o processo é gostoso, porque envolve o fazer junto, a convivência, você está trocando com pessoas que estão ali participando do momento, afinal de contas, tudo aquilo vai cair na mesa, que é um lugar que congrega, que... Sim, de comunhão, todo mundo... né? Uhum. Exatamente, um lugar que é de união, né? Desde que o mundo é mundo, desde que existe fogo. Então, a cozinha é um lugar de agregar, não é lugar de dividir, de separar, perfeito, um se achando mais que o outro. Uhum. Então, a minha cozinha é uma cozinha daquelas que sempre cabe mais um, que todo mundo pode contribuir, que todo mundo pode ajudar. Sabe, eu acho que ninguém é obrigado a gostar de cozinhar. Só que a gente tem que comer para parar em pé, né? Claro. Então, assim, aprender um pouquinho não faz mal para ninguém, porque quem detesta é porque também nunca foi fazer, porque depois que você faz uma ou outra, você pode até não amar, mas você acha gostoso. Olha, que legal, eu fiz um negócio e ficou bom, né? Claro. E isso torna o seu dia a dia mais leve também, porque aquela pessoa que já vai para a cozinha... com raiva, ai, que eu tenho que fazer isso, é chato, mas se você vai falar, se você já entra com outro olhar, tudo fica mais fácil, né? Perfeito. E tem uma última coisa, se você, por exemplo, são duas, três pessoas, tá bom, tem que fazer o almoço, o jantar, eu gosto mais de fazer, sei lá, faz de conta que eu gosto mais de arrumar a mesa, você gosta mais de fazer... uma coisa, o outro gosta mais de um outro. Uhum. Divide as tarefas, sim, né? Sim. Mas no final das contas, fica gostoso. Claro, todo mundo tem esse lance da participação das várias fases, né? Da pré-produção, da produção em si, da degustação do prato. Maravilha. Querida, assim, ó, gente, a gente conversou com a Heloísa, Heloísa, Bacelar com dois L's, B de Brasil, A de Antônio, C de Cláudio, E de Eduardo, dois L's de Luiz, A de Antônio, R. Heloísa Bacelar. Querida, por favor, repete de novo, tá? Sabe como é que muita gente fica ouvindo no carro, alguma coisa assim, ou não tá com a caneta? Só repete, por favor, o teu site de novo e também, obviamente, o teu canal, pode ser? Então, o site é nacozinhadaelo.com.br. O Instagram também é nacozinhadaelo. O canal do YouTube também é Na Cozinha da Elô. É um site cheio de histórias, receitas, dicas e fotos apetitosas de comida gostosa. Não, tem tudo a ver com essa tua ideia que você está achando de vislumbrar a coisa como se fosse um romance, né? Um livro, né? Quer dizer, ele é quase como se fosse sequencial, assim, a gente vai lendo quase como se estivesse lendo uma história, uma trajetória contada em forma de comida, né? Exatamente. Hoje eu recebi uma mensagem de uma leitora, muito divertido, porque ela falou simplesmente isso. Eu estava procurando a receita de um muffin. Caí na sua receita. Não parei de ler um minuto, já passei de receita em receita em receita, não fiz muffin nenhum, mas eu li um monte. Nunca pensei que eu fosse parar para ler uma receita na minha vida. Legal. Mas por quê? Legal. Porque antes de cada receita eu conto uma história, claro. Eu contextualizo tudo. Então você vê a moça que ia fazer uma coisa, não fez nada disso, porque passou a tarde inteira lendo. Que é coisa mais legal, né? Não, sensacional, sensacional. Heloísa, assim, ó, de coração, muito obrigado pelo teu tempo, tá? Imagina, foi um prazer, Marco, e obrigado a todos aí que escutaram. Esses dois malucos falando de uma coisa com tanta paixão, né? Poxa, quer dizer, a tua paixão é realmente muito mais de fazer, a minha, eu estou quebrando aos poucos, acho que esse temor, assim, porque é através de pessoas como tu, assim, que mostram que a coisa, ela pode ser, como tu falaste, trabalhosa, mas ela não necessariamente tem que ser, assim, um bicho de 14 cabeças. Então, eu te agradeço mesmo, tá? Minha área assim, foi simples, mais do lado olha, de comer. O simples é lindo. Hã? Tá? E eu estou sempre pensando que o simples é lindo. Um bolo de básico, de nada, bem feito, aquele bolinho que leva açúcar, ovo, manteiga, farinha, fermento, aquilo bem feito é maravilhoso. Certo. Não precisa ser complicado para ser bom, muito certo. Pelo contrário. Pô, tem até receita de cheesecake, eu vi, receita de cheesecake, assim, nossa. Nossa, é maravilhoso. Tá. Maravilhoso. Queridona, obrigado de novo, tá? Beijo Fica grande. Fica pra próxima, né? Tchau, querida. Valeu. Um beijo. Tchau. Abração. Tchau, querida. Beijo. Tchau. Marco Antônio. Ai, querido. Eu tô assim, falando não vem me encher o saco não, porque são 15 para 7, eu ouvindo falar nessas coisas, já começa a passar mal. Tá. Então, é bom você não me irritar. Tá? Tá. Segunda chance lá, daqui a pouco vai ter coisa assim para poder encher meu saco sobre tradução de letra. É tá? Bom você não me irritar hoje não, porque tá bom, eu já tô tá bom, com tá fome. Tá vamos tá lá. Bom. Ainda mais com fome a gente fica mais irritável. Vê se o link tá funcionando. Then somebody invented the wheel. And things just began to roll. Did you ever hear a tenor sax swinging like a rusty axe, honking like a frog down in a hollow log? Baby, that is rock and roll. Did you ever hear a guitar twang, jingy, jingy, jingy, jang? Ever hear those strings? Baby, that is rock and roll. Marco Antônio. Tá. Essa canção está na virada de 58 para 59, essa canção There Is Rock and Roll, ou seja, este é rock and roll. O grupo The Coasters. Eles tiveram uns 4 sucessos na carreira. Essa canção a gente sempre toca primeiro na íntegra, uma canção que seja obscura. Foi das primeiras canções do cancioneiro americano, do cancioneiro de língua inglesa, a usar a palavra, a expressão rock and roll no título. Né? Essa canção, como eu falei, foi composta em 58, ela começou a fazer, ela fez um muito pequeno sucesso só em Los Angeles em 59. Mas o que eu posso falar desse grupo? O nome de Coasters, por quê? Vem de coast, né? De costa. Eles eram de um grupo que tinha nome de animais, de pássaros, que era The Robins. Né? Robin, pra, você deve se lembrar, é pintacilgo no Brasil, pois é. Esse grupo The Robins começou a fazer um certo sucesso local em Los Angeles, e daí uns olheiros de gravadora decidiram nabar, vamos comprar o passe desses caras aí, e uns caras da Atlantic Records. O que aconteceu daí? Eles convidaram os caras para fazer parte do elenco, só que era no outro lado do país. Então, só 2 dos integrantes do grupo The Robins, o Carl Gardner e o Robert Nunn, toparam se mudar para o outro lado do país. E daí tinham que mudar de nome o grupo, e então eles pensaram, tá, já que a gente está indo de from coast to coast, né, de costa a costa, da costa leste, da costa oeste à costa leste, então inventaram o nome The Coasters, ou seja, aqueles que transitam por todas as costas, ou todos os lados do país. O que aconteceu daí? Daí eles, como só foram 2, colocaram, a gravadora daí chamou Adolf Jacobs, ou Adolf Jacobs, Leon Hughes, Billy Guy, eles foram adicionados ao grupo. De 57, entre 57 a 58, eles foram um dos 5 grupos vocais que mais venderam compactos nos Estados Unidos. As composições, praticamente todas, compostas por aquela dupla genial, o Lieber e Stoller, o Jerry Lieber e Mike Stoller, né, que compuseram um monte de sucessos para bandas, muitas bandas até afro-americanas. Eles eram, por sinal, até 2 judeus de Nova York. Esse grupo, o The Coasters, também teve sucesso lançando uma versão em 1960 de quê? Bésame Mucho, sim. Alguns dos hits dele foram Yakety Yak, Poison Ivy, que é tipo uma era venenosa, né, com H, era venenosa, até teve uma versão no Brasil daquele grupo Erva sim. Doce. Sim. Que era... Erva Venenosa. Isso, Erva Venenosa, exatamente, que fez bastante sucesso nos anos 80. Também Charlie Brown, e... Eles também fizeram uma versão que a gente vai ouvir agora, tiveram sucesso principalmente na Califórnia, de aquarela do Brasil, ao som de doo-wop, ao som de um pré-rock and roll. Vamos ouvir, por favor. Deixa eu lembrar você o seguinte, teve o The Tramps, muitos anos depois, regravou uma música que eles tinham feito sucesso, Zing Went the Strings of sim, My Heart. Sim, exatamente, era desse grupo, originalmente. E depois foi tocado pelo... Ela estourou no Brasil, mas estourou de uma forma assim, bárbara, com os The Tramps. Com The Tramps, né? Aquele baita grupo disco. Sim, sim, sim. Originalmente era deles, dos anos 50, a canção. Desse grupo aqui do Coasters. Vamos lá, ouvir então. Brazil. Brazil, isso, a Corella do Brazil. Doobie-doo-wop to Brazil. Doobie-doo-wop, doobie-doo-wop, doobie-doo-wop. We're hearts were entertained. Doobie-doo-wop, doobie-doo-wop, doobie-doo-wop, doobie-doo-wop. We stood beneath the mammal moon. And softly murmured someday soon. Doobie-doo-wop, doobie-doo-wop, we care. Você sabe o que, que me irrita, Marco Antônio? Algumas pessoas virem e dizem, não, mas eles gravaram, não importa a maneira que gravaram, importa é que fizeram uma homenagem ao Brasil, fez sucesso. E olha uma coisa, João, isso me irrita e não profundamente. É Brasil, eles tentaram, tu vê que eles estão falando Brasil, eles estão tentando pelo menos, né? Não, mas isso me irrita de uma maneira particularmente... é muita irritação quando alguém quer... A gente fala disso, é. Sabe? Essa possessão que daqui a pouco, onde é que acaba um e começa outro? Exatamente. Né? História, a palavra Brasil não é portuguesa, né? E por sinal, se eu não me engano, os portugueses, quando descobriram o Brasil, já existia o Brasil, né? Já existia então, o pau-Brasil aqui. E claro, exatamente. Ó, esse grupo, ele pode ser ouvido, tem canções deles nas trilhas sonoras de filmes como Grandes Férias, Irmãos Gêmeos, aquele com Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito, e a recentemente falecida, que Deus a tenha, Kelly Preston, né, que era a esposa do meus atores favoritos, o John Travolta. Também eles podem ser ouvidos em Always, que é um filme romântico com a Holly Hunter e Richard Dreyfuss, do Steven Spielberg. No Brasil era Além da Eternidade, e também de um filme de ação bem violento chamado Prova de Morte, filme do Quentin Tarantino. Então, querido, vamos para os anos 60, então? Vamos embora. Vai ter tradução. Lo farò mai più, perdonami, io cambierò per te. Ora capisco il male che ti ho fatto, ero un uomo che non sapeva amare. Era un uomo che non sapeva amare. Era un uomo che non sapeva amare. Scusami, non lo farò mai più. Ascoltami. Io cambierò per te. Ora capisco il male che ti ho fatto. Ero un uomo che non sapeva amare. E guardami, non sbaglierò. Abbracciami, io ti amerò di più, amore mio, perdonami, non voglio perderti. O título integral dessa música é Marco Antônio, um homem que não sapeva amare. Só sabia, só sabia iludire. Gente, a gente tá nos anos 60. Essa canção que eu adoro, apesar de ter pessoas querendo me sacanear, não adianta, eu adoro. Essa música é fantástica. L'uomo che non sapeva amare. Você. O homem que não sabia amar. Não é bem eu, mas tudo bem. O coração. É bacana que é sempre eu contra dois no mínimo. Exatamente. Eu, o Rogério lá, o canto lá, aproveitando com a corneta dele. Ele literalmente tem uma expressão, acho que não falam até aí em São Paulo, mas aqui no Rio Grande do Sul o pessoal fala que é. Tu está sendo corneteado, ou seja, está sendo sacaneado. Aqui, né? Também, vamos cornetear o Marco Antônio. Vamos cornetar o Marco Antônio. Olha, é brincadeira, ô mundo cão. Tá, mundo cana. Essa canção é de 64 para 65, o cantor, grande Nico Fidenco. Essa canção não fez sucesso, eu adoro. Um dos vários mega hits dele foi Legata um Granelo de Sábia, que seria mais ou menos como algo como conectada ou ligada a um grão de areia. É uma canção também dos anos 60, fez muito sucesso no Brasil. Vou falar um pouquinho dele. Domenico Colarossi nasceu em Roma, nos arredores de Roma. Ele está vivo, graças a Deus, 87 anos, de família simples. Seus pais sempre foram grandes fãs de música, mas não trabalhavam na área. Ele é autodidata. Foi descoberto aos 27 anos por Enzo Micotti, que era um empresário do braço italiano da gravadora RCA. O maior sucesso de público dele, né, foi, a gente vai ouvir daqui a pouco um trecho, Legato um Granelo de Sábia, também Casa de Irene, obviamente, né, ele, e Casa de Irene. Ele tem, no, na Itália, ele tem mais uns 6 grandes sucessos. No Brasil dá para dizer que basicamente essas duas. Ele também teve também Su nel Cielo, também foi sucesso. Mas o que eu posso falar dele? Ele compôs canções e trilhas para vários filmes europeus, por exemplo, Até o Último Sangue, que é um faroeste com Craig Hill, também outro faroeste chamado Mais Um para o Inferno, com o uruguaio, que era até meu amigo no Face, faleceu não faz muito tempo, George Hilton, ou Jorge Hilton, foi um dos maiores atores de protagonistas de Bang Bangs na Itália, também uma aventura chamada Os Corsários da Ilha Verde, que era com o argentino Alberto de Mendoza, outro latino-americano que teve bastante sucesso na Itália. Também um filme chamado O Mentecapto Erótico, é uma comédia maliciosa com o Glando Busanca, Emanuele Negra, que é, o pessoal não confundir com a Emanuele da Silvia Cristel, aquela uma atriz da Indonésia, Laura Gemser, fez vários filmes eróticos, assim, que era uma espécie de, quase que uma imitação, não era bem imitação, mas filmes bem eróticos sobre mulher viajando pelo mundo atrás da sua sexualidade. Com a Laura Gemser, né, que era a atriz principal desses filmes, Emanuele Negra, ou Emanuele Neira, e o marido dela, Gabriele Tinti. Também, o Nico Fidenco também compôs trilha sonora para vários pornôs, na Europa, né? Um dos mais profundo, o mais famoso seria o Caldo Profumo di Vergine, ou seja, o perfume quente da Virgem, que é um pornô que fez muito sucesso pela Europa. Só que é o seguinte, se a pessoa for pesquisar, não vai achar, obviamente, o nome Nico Fidenco. Por quê? Quando ele faz trilha sonora para pornôs, ele usa o pseudônimo Dominac, com K. Então, porque ele não é bobo, né? Mas é um mega cara, um cara super talentoso. Dá pra dizer que, de repente, um dos três países que ele foi mais popular, Brasil, já se apresentou várias vezes no Brasil. Eu acho que, lá pela última, as últimas vezes, pelo menos, acho que foram nos anos 80 ainda. Vamos tocar um pouquinho do Legato um Granelo de Sábia, por favor? Agora, essa música dele, Marco Antônio, a anterior, ela tocou muito no Brasil, viu? Ah, Luomo que não sabia, é mesmo? Muito, muito, a Rádio Excelsior. Olha, eu tenho, assim, meia culpa, me perdoa, falando sério mesmo, eu te juro, eu conheço a canção há um tempão, mas eu jurava que era uma coisa assim mais, que aqui no Rio Grande do Sul ela chegou a tocar, mas eu achava, eu não sabia que no resto do Brasil, muito. Ah, então me perdoa. Em São Paulo, mas a diferença é que a Rádio Excelsior era especializada em música europeia. Sim. O playlist dele rodava com 40 músicas e essa música repetia a cada 4, 5 horas. Tá, mas assim, só não tô meio suplicando aqui só pra eu tentar entender, assim, mas dá pra dizer que de repente fora da Excelsior não tocava muito? Tocava bastante, tocava. Poxa, então, ó, gente, então me desculpa, foi um... Eu acho que você não tinha idade na época pra isso. Não, na verdade eu não tinha nascido, tava indo no saco testicular do meu pai, mas... Você não tinha nascido. Não, pois é, mas eu, desculpa, falando sério, olha que eu gosto da canção, eu já jurava que era uma coisa meio da minha família. Não, não é não. Tocar. Ah, tá, então tá. E eu, você estava no saco e eu era um garoto que já amava os Beatles e os Rolling Stones. Os Rolling Stones, exatamente. Tá. Tá. Vamos pro Granelo de Sábia, de qualquer forma, por favor. Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai, ai, ai, ai, ai, ti voglio tenere, tenere. legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu, tu fuggirai e nella notte ti perderai e sola sola. Naquela bagaça que chamava Parada de Sucesso no Brasil, que era uma puta de uma sacanagem, ela ficou quase 6 meses em primeiro lugar. Legata? Não, era um homo que não sapeva amare. Olha, eu tô constrangido sem fazer minha culpa, gente. Sem mentira mesmo, eu sabia que tinha feito sucesso no Rio Grande do Sul, mas eu jurava que nacionalmente... Não, então, nossa, então tá, pelo menos mais bom gosto, então, né? Porque, se mentira, eu prefiro até Luomo que não sapeva amare do que Legato um granelo de sábio. É, porque fala mais diretamente com você, né? Obrigado, João. De nada. Então, sabe que tu é um cara super querido, tu sabe, né? Eu sei disso, e suas namoradas ouvindo já vão saber o canalha que até você aparece. Só fazer uma coisinha, gente. A Claudete Ringantz, de Curitiba, até me escreveu perguntando assim: ah, Marco, qual é o ano das duas primeiras canções? Ela não ouviu. Das duas primeiras que a gente tocou ali, do grupo The Coasters, That Is Rock and Roll, da virada de 58 para 59, e a versão do Brasil, da Aquarela do Brasil, é de 56. Tá, só me dizendo aí. Mas, querido, obrigado aí. Olha, 59 eu já estava na escola, viu? Na escola da vida? Não, no segundo ano. No segundo ano, tá? É. Tudo bem. Por isso que a gente se entende. E você não era nem nascido ainda, não, nem pensava em nascer. Sério, não era. Olha, sabe aquele papo que eu sempre comento, né? Quando perguntam assim, nessa minha idade, eu digo assim: olha, conversando comigo vai achar que eu tenho 77, 78. Então, estamos chegando lá. É, quem conversa 70, comigo, então, vamos, quem conversa comigo, acho que eu tô no 115 já. Vamos lá, Rogério. Esse cara gosta e muito. Acho que merece até esse cara. Vamos lá. Get your car and go ride. Why don't you take me for a ride? And I said, ooh, darling, let's cruise to Harlem. Ooh, darling, let's cruise to Harlem tonight. Tonight. Say, little Susie, let's take a ride just to see how it feels. You better jump that jack. Marco Antônio. Olha, deixa eu só dizer para você que o nosso querido Antônio Celso, que foi diretor de Excelsior, meu colega de Estúdio 54, manda aqui a título de colaboração: L'uomo che non sapeva amare, Love Team from the Carpenters, de Elmer Bernstein. Sim, originalmente era do Elmer Bernstein. E foi tema de um filme. Ah, tá. The Carpenter Beggars. Como é que é? O Carpenter Beggars. Tá, eu sei o filme. É só para te dizer, um amigo meu também mandou, Giancarlo Rosetto, que mora no Paraná, em Londrina. Ele escreveu o seguinte, tu deves ter te confundido, Marco, obrigado por tentar me salvar a vida, mas ele diz assim, tu deve ter te confundido porque na Itália fez menos sucesso que aqui. É. Essa canção, né? Mas, pô, aquele cara, que legal, porque assim, eu adoro essa canção mesmo e eu aqui tocou até cansar, ninguém mais ouvia, ninguém mais aguentava ouvir. Porque eu estava pesquisando, né, obviamente, também em matérias italianas, tentando traduzir aqui e ali, ali dizia que essa foi tipo um dos carro-chefes do ano de 64 para 65 de disco dele, e foi uma decepção na Itália, porque eles esperavam que fosse render muito lá mais. Foi. Mas que bom que aqui tocou. Aqui vendeu muito, muito. Ele, inclusive, veio para o Brasil, fez shows, o Diabo 4. Sim. Isso eu sei, porque ele, como te falei, era um dos, acho que dos três públicos que ele mais tinha era no Brasil. Assim, ó, a gente ouviu agora, a gente está na década de 70, a gente ouviu o David Cassidy cantando Cruise to Harlem, que é uma canção de 76, não fez sucesso mesmo. Só o seguinte, agora o João até vai até rir, João, porque essa canção ele está convidando o pessoal, vamos passear pelo Harlem, em 76. Ah, tá. E cruising, tá. Cruising é literalmente quando o cara vai assim com o carro deslizando bem devagar, não, com o braço bem pra fora. Tudo bem. Sabe assim, caçando o movimento, tá entendendo, né? Sei. Ele bonitinho, branquinho, no exatamente. Harlem. Ah, tá. Eu ia não ficar acho que 15 minutos. Boa, boa. Mas é igual a canção, pelo menos, Cruise to Harlem, ou seja, passear. Não sei se usa aí em São Paulo, aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre a gente usava o lance, o cara vai ser pra caçar. Ou seja, ele sai com o carro bem devagarinho, né? Olhando o movimento. Lá ele ia tomar tanta porrada que ele ia perder o rumo de voltar pra casa, viu? 76, pensa só. Pois é, essa canção do David Cassidy, foi escrita por ele, também a composição dos Beach Boys, do Brian Wilson, né, dos Beach Boys, e também do Jerry Beckley, que é um dos dois do América. Você que gosta bastante do América. Sim. Os três juntaram e fizeram essa canção aí, é da carreira solo do David Cassidy. Que eu posso falar para o pessoal que não está conectando, né? O David Cassidy nasceu realmente em Nova York, em 1950, faleceu em 2017, estava sofrendo, teve vários problemas com alcoolismo e estava sofrendo supostamente de demência nos últimos tempos de vida. Ele foi apenas o maior sex symbol adolescente entre 70 a 72 nos Estados Unidos. Todas as capas de revista adolescentes eram com a cara dele, e ele ficou conhecido no Brasil, obviamente, por ser o protagonista da série Família do Remy, The Partridge Family. Ele, filho do galã Jack Cassidy, né, que era um ator que foi premiado em musicais a Broadway. Também no Brasil, o pai dele, o Jack Cassidy, era conhecido também por ter sido coadjuvante num filme de alpinismo com Clint Eastwood, dirigido por Clint Eastwood, também Escalado para Morrer. Também era com George Kennedy, e o Jack Cassidy daí casou com a atriz Shirley Jones, e então o David Cassidy não é filho da Shirley Jones, é filho do Jack Cassidy, e era enteado da Shirley Jones, que faz o papel da matriarca, né, dessa família musical fictícia da série Partridge Family, Família do Remy, né? Foram quase 100 episódios, acho que 95, 96 episódios da série, e durou de 70 até 74. Antes disso, o David Cassidy, super boa pinta, e o pessoal já vendo o potencial dele para ser ídolo adolescente, já tinha feito participações como ator em Bonanza e no seriado Ironside. Como eu falei, ele virou o maior sex symbol adolescente do começo da década de 70 e chegou a vender com a canção I Think I Love You, que é do grupo, né, fictício, The Partridge Family, Família do Remy. Na verdade era só ele cantando e a Shirley Jones nos backing e os outros que fazem parte da família fictícia só dublavam os instrumentos, só fingiam tocar e também nem como backing vocals as vozes foram usadas. Mas ele chegou a vender durante cerca de 6 meses em 70 mais que o disco Let It Be, dos Beatles. Então, vocês imaginem o sucesso, e ele disse que o momento que fez ele realmente questionar esse sucesso estrondoso, né, foi quando no Reino Unido teve tanta gente querendo vê-lo que arrebentaram uma grade e uma menina de 14 anos morreu esmagada. Então eles ali que foi um momento assim, ele sempre repetia isso em entrevistas. Foi assim, o divisor de águas. Exatamente, né, o turning point. Foi, acho, se não me engano, foi em 73, 74. Ele depois não teve mais grande sucesso nos Estados Unidos, mas ainda teve uns dois hits no Reino Unido. Ele também continuou com sucesso, teve um pouco de sucesso também na Alemanha, na Nova Zelândia, na Irlanda, na Escócia e na África do Sul e no Japão. Um dos sucessos que ele teve ainda nos Estados Unidos na carreira solo, ou seja, ele realmente com a banda dele tocando, foi um hit de um grupo que tu adoras, já tocaste 500 vezes no programa, nos programas da rádio, que é o The Association. Sim. Aquela canção Cherish, ele fez uma versão Bubblegum, né, uma versão assim mais jovial da canção, e teve um sucesso mediano nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, ele estava já há anos meio... ficou muito marcado como, né, sex symbol pré-adolescente. Mas dá para dizer que eu pelo menos considero um cara de talento. O irmão dele, por parte de pai, Sean Cassidy, também teve carreira como ídolo adolescente. Vamos tocar um pouquinho desse Daydreamer, que é de 73? Eu quero dizer para você que demência ele já tinha desde jovenzinho, quando ele esnobava a Susan Dee. Ah, sabe? Pois é, a Susan Dee, era, lembrando, era irmã dele na série. Ele já era demente. Supostamente até chegaram a ter uma coisinha depois, mas parece que ele mandou pastar. Exatamente, ele falou, go away, little girl. Bem mais alta que ele, até, por sinal. É, daí ele disse, go away, little girl. Tá? Isso aí. Babaca. Vamos lá. Vamos lá, Daydreamer, 73, por favor. I remember April when the sun was in the sky and love was burning in your eyes. Nothing in the world could bother me, 'cause I was living in a world of ecstasy. But now you're gone, I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain, chasing after rainbows I may never find again. Life is much too beautiful to live it all alone. Oh, how much I need someone to call my very own. Agora, ele tinha um grande rival nessa época, né, Marco Antônio? Bob Sherman. Mas ele bateu em sentido de popularidade durante um tempo, né? Quer dizer, sim, na verdade, o veículo dele mesmo era a série, né? A série acabando ali. E ele, supostamente, não queriam nem que ele cantasse na série. Que era tudo para ser dublado, era um troço totalmente assim, fabricado mesmo. Mas como ele tocava guitarra e era afinado, como a gente pode ver aí, ele fez questão disso. Ah, e supostamente, no primeiro ano da série, ele ganhou, por semana, $600. E daí diz que quando o sucesso gigantesco dele, né, pegou um agente lá e o cara, tipo assim, não, agora o cara vai voltar, porque a razão, dá pra dizer... Era ele, né? Essa canção que a gente ouviu, Daydreamer, ou seja, Pessoa que Sonha Acordada, é uma canção de 73, e essa, no Reino Unido, no ano de 73, foi das 15 mais populares. E eu quero lembrar aqui que o Bob Sherman começou a incomodar de fato quando foi também para uma série que você deve lembrar, e as noivas chegaram. Isso, Here Comes the Brides. Exatamente, isso. E daí ele gravou o Easy Come, Easy Go, e foi para o primeiro lugar nas paradas. Que também... É muito legal, João, de poder falar disso, porque tu sabe que a tendência, a gente já conversou isso em outros programas, é como o cara é teen idol, daqui a pouco ser meio desvalorizado, mas a gente, né, por favor, tem muitos desses caras que tinham bastante talento. E hoje o Bob Sherman é o xerife de Orange County. Ah, é? Eu sabia dele há uns anos, parece que trabalhando de paramédico. Agora é o xerife de Orange County. É mesmo? É xerife. Bob Sherman, poxa, boa pinta também, olhos claros, eu me lembro, Isso. Bom, mesmo estilo, né, do David Cassidy. Mesma coisa. Visualmente, né? Mesma coisa. Cara de bem mais jovem. Vamos passar para os anos 80, então, querido? Eu gosto muito de tomar isso, viu? É maravilhosa. Hoje é um dia bom para tomar isso. Exatamente. Vamos lá. Vou ficar por aqui. Marquinho. Ah, pois a gente está na década de 80. A gente normalmente tenta fazer um link aqui com as canções, com alguma coisa a ver com o entrevistado. Então, o Jean-Jean tocou Aquarela do Brasil, ou seja, a música brasileira, só interpretada por um grupo de afro-americanos de Los Angeles, né? Ou seja, a gente estava falando sobre essa mistura, né? No caso de receitas, e fazendo um link aqui agora explícito com um dos livros dela, um dos livros de culinária dela, que é de 2010, que é Chocolate Todo Dia, 119 receitas para todo mundo se derreter. A gente tocou agora, então, o quê? Uma canção do grupo Hot Chocolate, né? Um grupo maravilhoso que tu adora, eu também. Muito. É sensacional o grupo. O que eu posso dizer deles? Essa canção não foi sucesso, é uma canção de 83, o nome é Love's a Good Thing, ou seja, o amor é uma boa coisa, é uma coisa boa. Um hit deles, dos vários que eles tiveram, foi Started With a Kiss, de 82, ou seja, tudo começou com um beijo. Eu fico até emocionado. Oi! Pois, oi! Esse grupo Hot Chocolate foi formado em West Hampstead, né, que é uma área no noroeste de Londres. Eles começaram em 68, tiveram hits na área do pop, da soul music, disco e funk rock. O grupo começou com Errol Brown, com vocalista, né, maravilhoso, até faleceu faz uns 5 anos nas Bahamas, estava com câncer no fígado. O guitarrista Franklin DeAlle, o baterista Jim King, depois até foi substituído por um cara chamado Ian King, que apesar do sobrenome não era parente, o percussionista e baterista Patrick Olive e o baixista, né, Tony Wilson. Na verdade, se dá para dizer que o grupo Hot Chocolate, do começo ao fim, foi Errol Brown e Tony Wilson. O maior hit deles, quer dizer, tiveram vários hits, mas um dos maiores foi You Sexy Thing, e também conhecido como I Believe in Miracles, né? Ou seja, traduzindo agora a canção, eu achando que é me safar, não adianta, a coisa é implacável. You Sexy Thing é, você é algo assim muito sexy, você é muito sexy. Obrigado, Marco Antônio, isso, eu fico agradecido a você, tá? Isso, e o subtítulo é I Believe in Miracles, eu creio em milagres. Não adianta, esse milagre de eu não ser pego, de ser sacaneado, não acontece. Então, tá. O que eu posso dizer, gente? Vale dizer que a canção de 75 deles, You Sexy Thing, I Believe in Miracles, foi mega hit nos anos 70, quando foi lançada, depois quando foi relançada nos anos 80 também, e nos anos 90 também. A banda pode ser ouvida nas trilhas de filmes como O Maníaco do Olho Branco, que era com David Kirsch, The Full Monty, que no Brasil era Ou Tudo ou Nada, Legalmente Loira e Boogie Nights. Vamos tocar então, por favor, um sucesso, vamos 80, lá. De 82, está dentro daqui. O pessoal que não está conectando vai se lembrar nos primeiros segundos. The back row of the classroom, how could I resist the aroma of your Ontem, Marco, nós estamos discutindo com o Davi aqui, depois que você saiu. Em rádio funciona da seguinte maneira: se o ouvinte não gostar da música nos primeiros 20 segundos, acabou. É 20 segundos, é? 20, é isso, são pesquisas. Eu me lembro que eu toquei uma vez uma canção e já de cara, eu me lembro que você até falasse pra mim: Marco, eu gostei, mas entendo porque não fez sucesso. Uma canção, porque demorava acho que 2 minutos para pegar o ritmo. Exatamente. E a música, isso foram feitas pesquisas nos Estados Unidos. Sim, 20 sim. segundos. Não pegou, não bateu em você em 20 segundos, acabou. Não precisa mais tocar em rádio porque era. Então isso tem a ver também com... Claro, a gente está falando de fórmulas aqui, né? A gente sabe que, obviamente, fórmulas a gente quebra aqui e ali. Sim. Mas, por exemplo, tem fórmulas, por exemplo, do Roger Corman, né, o rei dos filmes B, que ele dizia assim que os primeiros 10 minutos tem que ter um momento climático, daqui a, tipo assim, de 20 em 20 minutos, sabe? Tinha que ter um de tempo em tempo, porque ele disse que... No, ainda mais depois que filmes começaram a ser vistos em VHS ou até na TV, né? O cara chega e muda, pega o controle remoto e muda. Exatamente. De canal, né? Exatamente. É o caso da música no rádio. Ele não gostou em 20 segundos, ele muda. E ouvinte perdido pra recuperar é difícil, viu? Claro, claro, claro. Essa canção que a gente ouviu, Sarah Lewis aqui, foi um mega sucesso. Ela é de 82. E a canção que a gente ouviu antes, Love's a Good Thing, que é o amor é uma grande coisa, uma coisa legal, é verdade, de 83, verdade. Eu também acho. Querido, assim, ó, quero só mandar também um abraço para Jairo Fonseca, que é de Blumenau, diz que está ouvindo o programa, e diz que não ouvia há muito tempo Hot Chocolate. Então, um abraço para ti. Querido, obrigado. Segunda-feira a gente vai tocar o sapo de alguém, né? Segunda-feira de alguém, não, do Renzo Mora. Aquilo é a vítima preferencial, meu amigo. Tá. Gente, na segunda-feira, então, a gente tem um papo, não é esse programa, mente. Na segunda é um papo lounge, desencavando canções. discutindo sobre canções. Tipo assim, imagina, gente, um lounge, um sofá com chatos e não chatos falando sobre música, e daí na terça a gente volta daí com exatamente o Marco de hoje. Obrigado, gente, um abraço. Beijo, tchau, beijo, querido. Tchau. Vai, Roger. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Alcântara, que estará de volta conosco amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Jornal Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.